emoção, vibração, tudo isso é príncipe, é retrô, é saudade. Saudade! Saudade, saudade. O primeiro e único retrô do Pará. Saudade. Saudade. É festa. Eu falei festa, Legião. Alô, Palácio! Ligaram Legião Retrô, que mais uma vez lota o Palácio! E a gente chega desse jeito! Retrô! Bora começar! Vamos curtir, aproveitar essa noite maravilhosa, hein? Que tá só no comecinho. E os irmãos Edilson e Edielson chegando junto. Edielson. Príncipe Negro Retrô. Esse é o nome da emoção. Ontem fui encontrar com meu bem. Coração. O tempo passou. Minha amiga Mônica, aqui com a gente, veio comemorar seu aniversário aqui no Lago do Príncipe. Valeu, Mônica! Tão doce, tão bela. Parabéns. Pra ser meu amor. Ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. E ela? E ela mais linda ficou. Alô, meu parceiro Gabiru! Tão doce, tão bela. E a primeira dama do camarote. Alô, Gabiru! Um, dois, três. Não sei porquê ela com outro foi casar. Alô, Gabiru! E aí? Já sou o homem que era ser. Bora, Fernanda! E a Jabuzada! Eu sou seu amado, amante e amigo. E os finais de semana ela fica comigo. Ela casou porque de tudo ele tem. Edilson e Edielson. Tenho casa e dinheiro, e ela quer bem. Quem mandou? Porque eu nada tenho. O Cláudio do Quintal e Alexia. E a nossa galera do Cláudio Sansuji. Arrepia, DJ Edielson. Alô, Cláudio! Manda ver! Quando florescer, mas logo amanhecer. Edielson. Você minha vida. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal. Meu parceiro Mirim Explosão, aqui com a gente do lado que ele dá valor. Mirim Explosão, agora ele é retrô. Retrô. Alô, Formiga! E a primeira dama Paula com a gente. Paula Saudade e isso Formiga, é o casal sensação do retrô. Ai, ai, ai. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Grande Leca. De cuca legal. Leca fanática, dos amantes da saudade. Edilson e Edielson. Queria agradecer o carinho também do nosso tio Bena. Aqui com a gente, veio curtir o Príncipe Negro hoje no Palácio. A ele, a sua esposa. Obrigado, tio! Valeu! Tudo que toca, só me resta. Olha o Maxi Pirata, meu irmão! Na vida, me leva a você. Isso tudo é normal. Venha ser retrô, você também. Cara retrô. cerveja do Retrô. Príncipe Negro. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você, que o amor é apenas mais um sentimento. E a nossa amiga Vanessa e a nossa amiga Paty também tá com a gente ali no camarote. Só na manhã, vai! Aproveitar os momentos que há tempo. Alô, Richard! Dona, cadê a Marcinha, hein? O que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempo incerto. Seu Oswaldo e a dona Júlia aqui com a gente. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. Dani de Elson. Meu olhar distante, sou passado errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar com a boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, finge até me engana. Se rosque meus braços, me mata de amor. Me ama, finge até me engana. Se rosque meus braços. E os caça-farra aqui com a gente. Os caça-farra da saudade, o parceiro Rodrigo, o Carequinha e o Gleidson tá com a gente. Valeu, caça-farra! DJ Edilson e Edielson. DJs Edilson e Edielson, trazendo tudo o que há de melhor pra você. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem, o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. Meu amigo Nenê, Caixa Baixa, amigo a gente aí, Nenê, toda a galera. De caçado! Minha ama, me ama, finge até me engana. Segura, DJ Edielson, faz essa galera dançar, meu DJ. Tá girando. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Falcão Cineral também é retrô. Arriscando até perder. Meu parceiro Formiga, o Henrique com a gente, alô Clay. Tá curtindo o Retro, Adriano também, o Alan. Essa equipe tem história. Cadê o Formiga? Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação. Bora, Leca, saudade! E os amantes aqui com a gente. Outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Outra hora. Empresário Dedê e Uri com a gente, o Maxi. Toda a galera, valeu, Maxi. Se porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Meu parceiro Marcelo Pompom. Olha aqui com a gente, Nilson, Marcelo Pompom, o celebridade e o cara que conhece tudo e mais um pouquinho a história dos irmãos Edilson Dias. Alô, Pompom! A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. O Edilson chegou! assim. Nós já sabemos o português. Som do retrô. Quero ser importante. Som do retrô, Palácio dos Paris. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. A lancheira da Ceasa. Quero sair. Pra quê? Pra conhecer. Obrigado, parceiro Xena. Tenho vontade. Nosso amigo Xena da Ceasa com a gente, com o Sino Redrô. De um dia ser. Aqui no Palácio dos Vários, criado pelo carinho. Valeu. Ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí. Parceiro Fábio. Eu. Os amigos de Bragança com a gente. Americano do Sul. Obrigado pela farinha de presente também. Bicho, da melhor qualidade. Alô, Vanessa. Americano do Sul. Alô, Jaque. Obrigado. Bola retrô! Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos. E a nossa empresária Amélia aqui com a gente curtindo o retrô. Alô, Amélia! Ai, já me sobe um calor. Agora é retrô! Muito legal. Edielson, esse é o DJ maravilhoso. Eu vou aprender a falar inglês. Edilson, esse é internacional. Português, quero ser importante. Oi? Importantíssimo. E aí? Eu sou filho do Raimundo. Sou do retrô. E da Dona Maria, da boca do Amazonas. Alô, Palácio! Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser. E aí, Galo? Ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. DJ que coloca a galera pra dançar. DJ Edielson é adrenalina total. Estou vivendo intensamente, ultimamente. Cada segundo. Meu parceiro Farofa. Aqui com a gente, alô Farofa! Ele fala assim, ó. Estou vivendo, estou me dando, estou aprendendo, estou em. E quem tá apaixonado aí? Esse é o Príncipe Negro Retrô. Alô, André! Eu estou amando. Som do retrô? Príncipe Negro. De que adianta ter. Johnson, nosso muito carinho. Ao nosso casal Osvaldo e a Dona Júlia com a gente, casal considerado. Prestigiando a gente no Palácio dos Vales. Obrigado, Osvaldo. Obrigado, Júlia. Quero dormir, quero acordar. Viver só pra te amar. Eu estou amando. Obrigado, Diego! Alô, Ibi! Rádio Sprawl, que pensa com a gente também! Valeu! Príncipe Negro Retrô, uma viagem do tempo. Marcelo André e o Balac com a gente no Retrô, valeu! Estou vivendo intensamente, ultimamente. Cada segundo da minha vida. Obrigado, Cristiano Digital. A equipe Super Pegação. Estou vivendo. O Beibinho. Estou a galera da assessoria aí, um abraço e um carinho. Galera do Arapari com a gente aqui no Retrô. Eu estou. Nosso amigo Carlão, aqui com a gente, pelo amor de Carlão, no Carlão. Abraço, meu irmão, valeu pelo carinho. Sinta essa vontade, Carlão. quero viver só pra te amar. Direto do túnel do tempo. A lua inteira agora é o manto negro. O fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no escuro. Um abraço, casal Grilo. Do céu. E a baixinha corrente no retrô. Quero um machado pra quebrar o gelo. Meu parceiro Ricardinho de Ostentação. O Ricardo ostenta no retrô com a gente. Desculpe, nosso parceiro R. Silva, gerente do Botiquim, junto com sua esposa de camarote. Valeu, bora R. Silva! Bora Ricardinho! Me ver e voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Parceiro Elias da Panificadora, os amigos de Santa Bárbara com a gente também. Olha aí. Cheiro verde. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Rosângela, Bruno, Alessandra, Bia Jabaitetuba. Fui acertar no retrô. Longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Pra quem? Pra mim. Pra quem? Pra mim. Edilson. A onda agora é retrô. A onda agora é retrô. E tudo ficou tão claro quando eu percebi. Agora a onda é retrô. Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de nossa amiga Jaque, alô Jaque. Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Bora Simone, tá aqui com a gente curtindo o retrô também. Sei tudo vai passar. Vem na frente, né? Eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Vamos lá, Legião da Saudade. O Príncipe Negro Retrô chegou. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Olha meu parceiro Cláudio. Homem do quintal tá na área. Ele dá o maior valor. Te abraçar, meu grande bem, é você, meu amor. Eu te dou minha vida, fica por favor. Obrigado, parceiro Maurício dos Perseguidores. Não. Meu frentista, meu amigo Alexandre, a esposa com a gente. Obrigado, Alexandre. É a Rosa na área, valeu. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Obrigado, Maurício. O Diego e o Ibi com a gente. Bora pro álcool. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Nosso amor, um caso complicado de se entender. É igual da viagem. Por que razão? Nossa amiga Adriele, Henrique, estou com a gente. É, bebe todas, garotas. Bora dançar! Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor. A gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. Que o amor se fez. A onda agora é corações. Por favor, não vamos apagar a chama da paixão. Vale a melhor! O nosso amor é lindo e grande. Obrigado, parceiro Marcos. Nossos amigos da Toca da Santana com a gente. Aqui no Retrô também, valeu, cheia bondade, tá? É da Toca da Santana em peso. Pois não foi de brigas que o amor se fez. O Cláudio do Quintal e Alexia e a nossa galera do Cláudio Sansugi já estão aqui no Príncipe Negro Retrô. Quando a saudade apertar, eu vou querer te ver. Sentido ficar tão distante. Parceiro Clay, alô Clay. O amor que eu sinto não pode esperar. Eu preciso estar com você todo instante. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Um abraço, primo! Primo das marcantes com a gente, obrigado, hein? Só valeu! Eu preciso estar com você todo instante. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Vem ficar na minha vida. Chá comigo! Manda ver! Quero mais! A emoção na flor da pele. Bora relembrar! Já já tem saudade! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de... Alô, Chitara! Tu lembra aí, meu irmão? O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem? Edilson. Edilson. Tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu sou eu. Bora, meu parceiro Nil. Nil tá com a gente. Sinta esse amor, vem balançar. Alô, Pompom. Canta o pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. A canção falava de amor e paixão. Oh, oh, oh. Sem perceber, meu coração dispara. A canção que tocava lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão. Nossa amiga Andresa, aqui com a gente. Chama a Andresa! E a nossa amiga Simone também! Elas já estão na área. Simone, Andresa e Alessandra. O trio do Retrô. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do meu coração. E agora? Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. Edilson, toca pra mim, que eu quero ouvir. O ministrozão e o homem do mingau tá com a gente. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor. DJ Ellison, toca aí, que eu quero ouvir nossa canção de amor. quem é, fala quem é, fala quem é aí. O som, dia 1º de dezembro, grave bem essa data aí, gente. Dia 1º de dezembro, o meu aniversário lá no Casota. Vai ser assim, ó. Príncipe Negro. E assim? Atenção, proprietário. O proprietário do carro de placa JVE1641. Placa JVE1641. Chega urgente no teu carro lá, tá? Mas é urgente. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. Nosso amigo Rafael, o homem do melhor mingau do VNP. Olha o menino, olha o homem. Sonho de viver com você. Rapaz, esse Marcos e a galera da Santana ali. Meu irmão, o cara dança tudo, bicho. Nós estamos sempre acordando. Olha o caqueado do homem. Por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. E o palácio? Vou aos limites. Segunda-feira a gente tá de folga e a gente vai comer um peixe frito na toca da Santana segunda-feira. Vocês cantassem bem alto e bem forte. Quem é do Pai Sandu, quem é do Remo, canta aí. Você me perdeu. Eu vou baixar. Bora, Dilson. É assim que faz, ó. Só vocês. Só vocês. Só vocês. Só vocês. Só vocês. Aí você vai saber que perdeu, perdeu. Amor. Tem que tirar o chapéu pra essa galera. Tem que tirar o chapéu pra vocês. Alô, Lindo Arche. Acredito que não tem ninguém cansado, né? Você brincou com os meus sentimentos. Afinal de contas, tá só começando. É até 5 da manhã. Canta mais uma vez. Você me perdeu. Mais alto, mais alto. Não vale a pena, né? Eu queria que fosse mais alto e bem forte, vai. O Edilson tá filmando tudo aqui. Gostou? Bate um monte de palma aí! Se você for, não esqueça da esteira do chapéu, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Meu parceiro Belo do Ouro com a gente e o seu filhão, quando o Ferro do Ouro estão aqui, olha a dupla. Um abraço, muito carinho, meu grande amigo Zerinho. O nosso conselheiro tutelar, mais uma vez. Tá aqui com a gente, junto com a esposa, com a família, curtindo o Retrô. Parabéns, Zerinho! O segundo mais votado do estado do Pará. Do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Parceiro Johnny! Olha o homem da laranja com a gente. Alô, Johnny! Em toda a cidade. Nossa princesa Deise com a gente foi nomeada ontem. Princesa do Retrô. Alô, Deise, beijo. Como tem moça e a velha linda, que coisa mais linda. Como tem moça, como tem moça. Quando você parabéns a nossa amiga Ivanete Fonseca aniversariando. Parabéns, Ivanete. Não esqueça da esteira do tá hoje com a gente. Olha, Ivanete. Pois as praias e o sol de Recife, olha a paradinha, são na terra um pedaço do céu. Connection activate. Welcome to the bag. DJ Edilson, DJ Edielson, Príncipe. E o nosso parceiro R. Silva, tá ali no camarote, é a primeira dama. É o nosso gerente lá do Butiquim, Edilson, saiu do camarote, olha. Alô, R. Silva! Parece até mentira. E o Ricardinho 80, meu irmão, 80, tá com a gente. Que você exercia sobre mim. Obrigado, Guigui. Alô, Renata. Eu era meu parceiro Misael. E a sua princesa Aline com a gente no Retrô. Fala, Misael. Alô, Guigui. Mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho. Nosso amigo Urso aqui com a gente. O Urso do Uber. Tá curtindo o Retrô, Urso? Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Príncipe Negro. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões Alô, as abusadas. Eram cordéis daqueles dos fantoches. E a Paty, hein? Que em tuas mãos estava minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Parece até mentira que acabou o encanto. E parece até mentira que eu adorava você. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. E aí? Este seu jeito de me abraçar. E agora? Este seu jeito de olhar pra mim. Alô, formiga! Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim. Nossa amiga Lindinéia. É por você. Aqui com a gente. Alô, Lindinéia. Que canto. Quanto mais você me abraça, mas eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo vir. Já vai dar e não açaí, né? Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. Príncipe Negro. É por você que canto. A festa com o Retrô é outro nível. Nem adianta comparar. Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. E hoje domingo, Ponte das Flores, Retrô! Que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar eu quero ainda muito mais seu amor. Que canto, é por você. Que canto. A onda agora é Retro. Soldado. Passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta. Nossa amiga Lega Fanática com a gente. A Vanessa. A nossa amiga Gleice. Alô, Gleice! A Paula Saudade, o Formiga, o Fábio, todo mundo com a gente. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fundo pro que der. Sempre passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra... Posso ali o Carequinha do Rock aqui com a gente. Alô, Carequinha! A Renata, o Guigui, a Aline e Misael também com a gente. Obrigado. Preciso dar um beijo com você. Eu vou fundo do que der. E vier. Sempre te amei do começo ao fim. Mas não foi tanto assim. Quer te entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Marcou nosso encontro aqui. Te procurava, te desejava. Só na saudade. E toda noite sonhava acordado. Príncipe Negro Retrô. Sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. E o primo da marcante com a gente. Obrigado, primo! Nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Todos os caça-farra com a gente, curtindo o retorno, obrigado. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Saudade retrô! Duas pessoas que se desejam. Você sonhava com esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar você me amou. Príncipe Negro. Uma explosão de sentimentos. O nosso parceiro André, o cara que prepara os CDs do Príncipe ao vivo ali, ó. Tá ali no camarote. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Meu parceiro Sting, Lola Marina, baby! Não sei por que aqui voltei. Tá com a gente. Meu coração ficou mais triste. Eu sabia que não ia lhe encontrar. Bora, Vanessa, no pátio! Vendo as flores coloridas. Um beijo, amor! Ficaram nossos sonhos, mil razões. Agora eu tenho pra chorar. O nosso amor aqui nasceu.